Eu gosto de jogos e diversão está no ar para tratar de sempre assuntos muito pertinentes ao mundo dos jogos e diversão. Eu sou o Ilapso e comigo aqui para esta discussão muito acalorada temos o Daigo. Máquina de sexo traz igual animal. A chatuba de mesquita bonde do sexo. Pá! Temos também o Dr. Bode. Tô admirado com seu estilo de host pivô, não tô acostumado, tá esperando um grito, uma coisa escalafobética. Parabéns, pivô. Eu gosto desse estilo mais sóbrio. Bate frente soco 2018, muito consciente. Temos também aqui o Dr. Loop Infinito. Eu não sei o que falar, cara. Esse baixo frente soco novo tá. Me pegou de surpresa. Eu ainda não tô acostumado a não ter um grito no começo. Ainda é o baixo frente soco de sempre, por fim, mas não menos importante, temos ele, o roncador da Gávea. O Dr. Killerassos. Hoje eu prometo não rocar. E poxa, é um dos raros episódios em que você não tem aquele grito de youtuber no início, né? É o Fala Galera, né, cara? Mas tem a risadinha do Killerassos, né? Já tá comigo também. Nessa semana nós vamos tratar aí das coisas que a gente anda jogando assim que a música abaixar e subir novamente. Eu tava jogando Hitman. Esse Hitman, Agent 47, que saiu agora, ele tem aquele esqueminha que você começa com um nível de graça, né? Eu ainda não entendi se ele é uma reescrita da história do Hitman. O meu último foi o Absolution, no PS3. Veio naquela onda da PS Plus, então não paguei nada. Quer dizer, tá naquele lote que você já paga todo ano, né? É isso que eu Não, hoje no PS4 você é obrigado a pagar, senão você não joga online. Então você já ganha, já tem com aquele jogo lá, naquele aluguel. Assim que eu parei de pagar, eu obviamente perdi o acesso, mas felizmente foi um dos poucos jogos do PS3 que eu zerei. É divertido você matar as pessoas de formas diversificadas. Ao invés de só usar o garrote pra enforcar, dar um tiro na testa da pessoa, você poder usar um veneno. Já usou o saco plástico? Cara, não. Não sei se nessa última missão que eu tô, que é do pacote grátis, eu vou poder usar um saco plástico. Mas eu já matei com afogando na privada, já matei com explosivo e já empurrei gente do prédio e tal. FBI, eu tô falando do jogo, tá? Eu não tô matando gente de verdade. Polícia Federal, bem, vocês não ouvem embaixo frente sobre, então foda-se. Ô, doutor Killerassos, que Hitman é esse? É o primeiro Hitman? De que ano é esse Hitman aí? Não, esse Hitman saiu final do ano passado. Eu peguei ele num final de semana que tava tudo de graça lá, então. Mas só dava pra jogar a primeira missão. Aí depois eles botaram as outras missões pra você comprar. É o Hitman puro, Hitman 2017, então. Se eu não me engano, reboot, né? Ele tem o pacote de missões dos outros jogos pra você baixar. Eu posso estar enganado, mas eu vi alguma coisa desse tipo. Então, assim, ele não sei se ele tem um modo história decente. Eu só joguei a primeira missão. Não, tá, os outros divertido. Também não tinham, se esse aí tiver bônus. Não, que isso, cara. É muito simplesinho, velho. Tipo, mata. Questiona. Quem sou? O que sou? O que faço além de matar pessoas? Era o Absolution, que tinha aquele das freiras. Que jogo de tiro tem história, pelo amor de Deus. Ah, ele não é um jogo de tiro, bode. Tá aí que você se engana. Ele é um jogo de você assassinar pessoas de formas divertidas. Ele tá nessa grande família de jogos que engloba o próprio Hitman, o Creed, né? Você é um exército de um cara só num jogo de ação de terceira pessoa que invariavelmente tem que matar pessoas e tem várias formas de matar pessoas. Diferente da série Assassin's Creed, que finge que você tem diversas formas de matar as pessoas, ele realmente te dá várias opções. Você tem que dar a palavra pro Lupe poder defender Assassin's Creed aí. Lupe, deixa eu terminar de detonar então. Apesar de eu gostar muito do jogo, eu gosto mais de ser pirata do que ser assassino, na verdade. No Black Flag. Assassin's Creed basicamente é um jogo de você pular e enfiar a espada diversas formas nas pessoas. O que mais que você faz? É isso. Você joga errado, mas tudo bem, continua. Não, agora o senhor defenda aí por que Assassin's Creed é melhor do que Hitman na forma de matar as pessoas. Não, eu não vou defender porque o Assassin's Creed é melhor do que o Hitman, porque Assassin's Creed se passa numa época que os caras usam, sei lá, armas e veneno praticamente. Você faz assassinatos escondidos. E o Hitman, a missão dele a graça do ritmo é exatamente isso, são a variedade de mortes que você se propõe a fazer no jogo. O Assassin's Creed, ele não se propõe a isso, ele se propõe a você a contar aquela história na época e as influências históricas que ocorreram. Existem algumas mortes, não só pulo, enfia espada, mas como existem outros modos de se matar o cara. Agora, o Hitman, a graça dele é isso. O que que você vai ser um assassino de aluguel e o único modo de você matar o cara vai ser, ah, você vai matar com o garrote. Aí o jogo ia ser ruim. A graça do Hitman é exatamente essa. Você poder enfiar o cara na privada, usar o garrote, jogar o cara no forno, jogar ele de prédio, você se disfarçar de jardineiro e matar ele com tesoura de jardinagem, fazer, entre outras métodos de morte que tem, além de esconder o corpo pra ninguém poder descobrir que você tá matando pessoas. Você me fez lembrar de um jogo que eu gostei muito, meados de 2000 até 2010, foi Punisher. Esse jogo era fantástico. Era do PlayStation 2. Era do PlayStation 2. Não tinha as execuções. Nossa, isso era lindo, cara. Você chegava lá pra matar o cara e aí ele falava, por favor, não me mate, eu tenho filhos. Aí, eu tenho filhos, filhos, filhos. Passava aquele flashback na cabeça do Frank Castle. Fazer o Frank matar o cara com mais vontade. É muito bom isso, cara. Na verdade, não é execução. Você tem que interrogar. Tinha quatro tipos de interrogatório e cada tela tinha um jeito especial de interrogar. Minha favorita era no pier, que você podia interrogar balançando o cara na frente dos tubarões. Era genial, cara. Esse jogo foi, assim, marcante na minha vida. Formou meu caráter. Minha mãe tem trauma desse jogo, porque eu ri igual um macaco jogando. Mas, Baeri, pra quem é esse jogo? Fala aí, de um público-alvo pra esse jogo. Você vai gostar de Hitman se você já gostou de, dois pontos. Bom, você vai gostar de Hitman se você já jogou qualquer outro jogo da série. Se você não jogou, aproveita que o primeiro capítulo é de graça. E se você gosta de cortar os seus pulsos, basicamente, comprando DLC toda hora, tá aí um bom jogo também, né? Acabei de ver aqui que no Steam tá custando R$115. E se você quiser comprar uma coletânea que é o jogo todo, né? E se você comprar uma coletânea que envolve também o primeiro Hitman e o Absolution. Só tem esses três mesmo? Não tem mais, não? Mas tem mais. Na vida? Tem vários, né? Tem aquele Codename 47, né? Aquele Codename 47, se não me engano, Hitman 2, né? Tem um monte, né? Não deve ter pra PC. É uma série meio longa. Eu tenho o Blood Money, Silent Assassin, que é o Hitman 2, Codename 47, que é o Hitman 1, e esse Hitman Trademark, né? Que é o ícone do 47. Certo. Não tinha o Contracts também? Contracts é ele lembrando, né, dos jogos anteriores, tinha um Contracts. Ele lembrando o trampo antigo, isso? Não sabia, não. Eu não sei se é o Blood Money ou se é o Contracts que ele tá lembrando do... É um que ele tá deitado na cama, ele tá viajando, assim, tendo uma delírio. Aí você joga várias missões dos jogos antigos com o Andy novo na época. Era divertido, era divertido. Ah, tá, meio que um remake fantasiado de flashback, né? Isso. Tipo o Max Payne? Tá. O Max Payne 2 você joga parte do 1. Max Payne. Tu falou mais um jogo aí que cai nessa família, né? O Max Payne, cara. Max Payne. Ação terceira. Max Payne é mais ação, né? Não é baseado em você fazer stealth em nenhum momento, né? O Deus Ex, né? Que é da própria Eidos também, né? Entra um pouco nessa família aí da ação de terceira pessoa. É que ação de terceira pessoa, de verdade, de 20 anos pra cá, é o jogo de plataforma, né? O novo plataforma é o ação de terceira pessoa. É, tu dá uns pulos, cair, tem que fazer caminho. É o que tem as... Segurar L2 e apertar R2 pra atirar, né? Segurar empunhadura e apertar o botão pra atirar, né? Essa grande família de jogos, né? Nossa, muito bem lembrado. E mira com o outro exatamente. Direcional. Agora exatamente. Que eu liberei espaço no meu HD, tirei quase 50 GB aqui que o Hitman tava ocupando... Hitman não, que o Mortal Kombat X tava ocupando, vou poder instalar o Deus Ex. Olha aí. O primeiro ou o segundo? Pera aí, deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Porque eu lembro que eu comprei naquela revista o primeiro Deus Ex. Tem o Human Revolution. Então é o mais recente. É o primeiro dos mais recentes. É aquele que todo mundo tem, né? Isso. Mankind é o que veio pra todo mundo agora na PSN Plus, no mês passado. Raça humana. Teve um de PS Plus, não sabia. Esse Human Revolution, inclusive, ele foi muito incluído em pacotes de Humble Bundle, né? Uns anos atrás, né? Então, muita gente acaba que tem esse cara aí. Foi, tem, né? Director's Cut, né? Acho que ele é de 2013 esse jogo, né? Foi um dos daqueles grandes. Versus em 2012. Deve ter sido até antes. Revolution? Caramba. Eu nunca joguei nenhum Hitman, nem nenhum Deus Ex, pra ser bem honesto. Não é divertido, mas acho que não vai gostar, não. Eu acho acho que eu vou gostar, cara. Mas é que assim, eu vou gostar igual eu gosto de vários outros. Esse estilo de jogo é muito bom. Eu gosto muito, pelo menos, desse estilo de jogo. É que geralmente são jogos assim que você zera em 10 horas. Não são jogos que ficam te exigindo muito. Não é tipo, sei lá, simulador de date sim japonês, que é fantasiado colégio, entendeu? Segundo grau, RPG. E aí, enfim, dá pra você ir jogando e jogando e jogou. Mas é que tem muitos deles, né? Por exemplo, Deus Ex Human Revolution, se eu jogar agora, ele é de 2011, achei aqui o dado. Ele já tá 7 anos no passado, né? Então, provavelmente, implementaram coisas melhores em cima do que ele propôs na época. Eu lembro que na época ele foi muito bem falado, ele foi muito bem comentado. Sim, parte da narrativa dele era interessante, né? O primeiro, aquele mais antigão, acho que você conseguia passar o jogo inteiro precisando matar só 3 pessoas que eram obrigatórias. O resto... dá pra fazer um lance pacifista. Run pacifista. Exatamente. Bom, no pro ritmo... Ele questiona se você vai usar uma arma letal ou uma arma não letal. Aí dá pra jogar sendo não letal. Maneiro. Pra esse ritmo, então, eu dou a nota de um detonador remoto de 10. Muito bom. Um detonador remoto. Detonador remoto. Ok. Tá. Você achou ruim, então, é isso? Não. Achei bom. Um detonador remoto é uma arma muito boa. Ah, um detonador... Um detonador remoto, não. Você deu detonador remoto barra 10, né? Isso, isso. Parece que deu um detonador remoto de 10 possíveis. Não. Ah, isso. Agora eu entendi. Quantos detonadores remotos você consegue botar? Boa piada. Eu que não entendi. Ah, a piada foi transmitida de forma errada. Foi, mas estourou do mesmo jeito. De longe, sem ninguém ver. Então ganhou 2 achievements com isso. 2 achievements. Muito bom. Lupe, o que tá jogando aí nessa Brasília? Além do simulador Date Sim fantasiado de school fantasiado de RPG, eu tô jogando o Dragon Ball Z Fighters, que foi o que eu tava esperando pra jogar nesse mês de janeiro agora. Esse jogo delícia. Maravilha. Tá gostando, cara, desse jeitão dele? Eu tô gostando bastante dele. Eu gostei bastante do jogo, da movimentação, os combos, né? Eu consegui conectar os combos mais fácil do que na maioria dos jogos de luta. Não é um jogo de luta, por exemplo, que acabou depois de um tempo me expulsando. Normalmente o jogo de luta eu jogo um tempo, aí tu fala assim, ah, pô, beleza, tô offline aqui. Aí tu joga com aquela galera online viciada, eles te destroem e você fica triste. Entendi. Esse jogo ele tem uma leniência boa, combo, né? Eu tô com ele aberto aqui, que eu tô com o modo treino aberto, e se apertar bem devagarzinho aqui, quadrado, quadrado, triângulo, baixo bola, subiu. Dá pra fazer bem devagarzinho as coisas assim. Jogou o modo história, essas coisas aí? Joguei o modo história. Tá, me dá sua opinião aí, depois eu vou pedir a opinião do Dr. Daigo também, porque eu não joguei o modo história. Eu joguei, na verdade, o modo história porque eu queria liberar o personagem que só libera pelo modo história. E Android Magic. Android 21, isso aí. Aí eu fui muito obrigado a jogar ela. O jogo no começo, o modo história, a história é Dragon Ball, né? Jogo de luta. Não precisa ter história realmente. Ótima definição. Jogo de luta de Dragon Ball, olha por cima. Apesar de que tem um ponto maravilhoso na história. Mas prossegue. Vamos considerar que Dragon Ball Z, porque Dragon Ball ainda tinha uma historinha bacana. Dragon Ball Z. Aí o que acontece é que no começo, assim, você até é interessante porque você vai lutando bastante, vai recolhendo personagem, etc. Só que chega uma hora que cansa, porque você fica indo. Ele é muito repetitivo. Assim, ele te joga no mapinha e aí, tipo assim, é muita luta atrás de muita luta, muita atrás de muita luta. Aí chega uma hora que você tem que parar, dar uma respirada, ir pro online e fazer alguma outra coisa, ou sei lá, ir fazer um churrasco pra dar uma descansada, porque ele tem muito, muito mapa e é muita repetição. É muito, muito repetitivo, assim. Até pra um jogo de luta é muito repetitivo. E... tem que jogar em etapas. Tem que jogar em etapas. E aí, o outro problema é que ele tem 3 histórias diferentes contadas de modos diferentes. Assim, no final das contas, o inimigo é o mesmo, o decorrer de muitas coisas é a mesma, só que são 3 histórias com finais distintos, né? Acontecimentos e finais distintos. Seria mais interessante... Oi. A minha dúvida é a seguinte, o Dragon Ball Xenoverse tinha uma história assim, legal, vamos viajar no tempo tentando atrapalhar as lutas do Dragon Ball, e aí você, com aquele seu personagem que você criou, vai tentando tirar essas interferências e ver como é que se desenrola os acontecimentos. Eu achei isso bacana. No Dragon Ball Xenoverse 2, parece, eu não cheguei a jogar, mas parece que a história era basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Nossa, que bosta. Olha que merda. Como é que é a história do modo história do Dragon Ball FighterZ? Não, do modo história é o seguinte, o mundo tá sendo atacado por clones, né, do Goku, do Kuririn, do Freeza, do Cell, de uma galera, e todos os guerreiros Z, vamos chamar assim, e os vilões, ou no caso o Freeza, o Cell, o Nappa e etc, foram ressuscitados pelas esferas de Namekusei. E aí, só que tem uma onda maluca que tá bloqueando o poder deles. Que é aí eles de Hadou, inclusive, no jogo. É, aí ele... Caramba. Aí existe uma tecnologia da Red Ribbon de injetar alma dentro das pessoas. Caralho! E aí você é uma alma que foi injetada dentro do corpo, né, de um dos guerreiros Z. Depende de qual modo de história você tá jogando. No primeiro você começa com o Goku, no segundo com o Freeza, no terceiro com o Android 18. Que é meu time! Aí... Caraca, que irado! Maneiro, hein? Gostei, vou jogar hoje. E aí o que acontece? E você é uma alma que vai crescendo, ganhando experiência, como se fosse um RPG, você vai ganhando nível. Quanto mais alto for seu nível, maior é sua sincronia com o Guerreiro Z e mais forte ele fica, etc. E aí tudo isso é criado pelo vilão da história. Aí você vai jogando, tu pega um plot twistzinho, cara, você pega o vilão da história, Android 21, beleza. Aí você começa no jogo com o Goku, e aí você segue a história, derrota 21. Aí você depois no outro começa com o Freeza, segue a história, derrota 21 de novo. Aí no outro você começa com a 18, segue a história, derrota 21. Os três são a mesma coisa. Seria mais interessante se as três histórias, elas realmente fossem complementares. Você jogou a primeira, aí você precisa jogar a segunda pra começar a entender melhor a história ou continuação, e depois a terceira pra dar uma continuação ou fazer realmente você entender melhor a história. Porque assim, elas não se cruzam. Os personagens são os mesmos, mas os acontecimentos são como se fossem três mundos, universos paralelos. Ah, nossa. É porque acho que tem viagem no tempo. Tipo, ela tenta três vezes e ela se pode três vezes. Pode ser isso, talvez. Aí isso eu realmente não entendi. Eu entendi que, tipo assim, eram só como se fossem três arcos diferentes. Talvez é uma coisa... Não, mas é até chamado assim. Arco 1, sei lá o que, do problema do cu da buceta. É, Satanás do inferno. Isso. E aí no primeiro você joga com o Goku e os amigos. No segundo você joga com o Freeza e os vilões. E no terceiro com a 18 e uns androides. Depois o Goku e etc. Qual o problema da Bandai que não repete a história clássica? É mais um Budokai, a galera quer lutar e é isso aí. E chegou um ET novo e ele é forte pra caralho. É nóis, galera, partiu, sabe? Pra que isso? Gostei de tentar sair um pouco da curva. Que história é essa de alma? Clone? Meu Deus, o que é isso? Isso aí é pra colocar a pessoa no jogo. A alma que você põe dentro do cara é você. É você. É, e aí você tem uns diálogos com você. Você tem uns diálogos com os personagens, né? Quando você vai jogar com o Gotenks, ele fala pra você: olha só, cara, você vai entrar no meu corpo agora e você tem que fazer só golpes incríveis, assim. Você tem que, tipo, fazer o cara virar uma bola de vôlei e jogar ele no chão. Não pode ser nada comum. Tem que ser... Aliás, a tradução dessa merda é muito boa. Tipo, o Gotenks gritando: eu vou te dar uns tabefes, seu porra. E o Freeza fala pra você: olha só, se rosto perfeito for ferido de alguma forma, você vai pagar por isso pra sempre, não sei o quê. Tem um. É, e aí. Mas... A parte da personalidade dos personagens ficou boa, assim. Eu não joguei, eu não sei o que eu vi, né? Mas o jogo em si, né? A parte de enfim, parte de jogo de luta da coisa. É, eu hoje peguei ele pra tentar fazer um modo treino aqui que eu não tinha conseguido fazer, né? Quer dizer, não tinha feito, né? Consegui, eu tinha conseguido, mas eu fiquei jogando FIFA. Mas aí... mas aí o que acontece? Tem a questão do jogo de você poder fazer combo só apertando quadrado, né? Você fica apertando quadrado, voa, dá combo. É, quadrado e triângulo, né? Quadrado e triângulo, e tal. Dá até especial. E aí, enfim, isso faz com que o cara que não é muito adaptado a jogo de luta consiga jogar e até parece bonito o jogo. E dá um danozinho razoável. Combozinho, fiz agora aqui o combo do Goku só com quadrado, dá 2600 de dano. Isso dá, sei lá, um tiro, uma energiazinha. Dá pra tu ganhar fazendo isso. Mas é claro, né? Tem sempre o ponto de você ter que trazer o jogador que é mais hardcore. E aí, se eu fizer um combo sem ficar só apertando quadrado e triângulo, né, apertar os botões certos nas horas certas, fazer combinações possíveis, né? Mais difíceis, você tira muito mais dano. Então, assim, sim, achei que eles tentaram chegar no máximo de meio termo possível pra agradar gregos e troianos, e até acho que conseguiram. E uma preocupação que muita gente teve na época dos anúncios, né, a produtora do jogo disse que realmente, né, o Goku e o Vegeta tinham que ser mais fortes e tal, porque eles são fodões. Acabou que não tem nada disso. O Yantia e o Tenshinhan são excelentes personagens no jogo, e o Vegeta mesmo é uma porcaria. É um dos piores. Cara, o Yantia, ele é o herói do universo, cara. Ele foi um dos melhores personagens que eu já joguei nesse jogo. Os combos dele são muito bons. Ele é tipo o salvador da Terra, cara. Acabou que o Tenshinhan e o Yantia são muito bons, o Kuririn é um bom personagem. Os dois Vegetas são ruins. O Vegeta Super Saiyajin e o Vegeta Super Saiyajin Azul ruins. Eles souberam aí, é claro, né? Sempre tem jogo que tem um personagem melhor ou um pior. Mas eles acabaram que não se prenderam ao fato de que o Super Saiyajin tem que ser o fodão. Isso foi até uma coisa que eu estranhei no jogo, porque no começo, quando eles tinham lançado, que eles falaram assim, vai sair o, sei lá, o Kuririn ou o Yantia, alguma coisa assim. Aí alguém pegou e falou assim, não, mas vão ter personagens que vão ser mais fracos na luta, mas serão melhores suportes. Tem personagens... O Vegeta, assim, o Vegeta só é bom de apoio. É. Pode, talvez eles estavam falando só do Vegeta. Porque eu não senti isso em nenhum outro personagem. Ele é pior lutando e melhor só de suporte. Acho que os personagens, eles ficaram assim bem equilibrados. E aí o interessante é que tem, por exemplo, você pega o Android 16, ele não é um personagem muito de jogo aéreo, ele é muito de jogar o cara no chão. Já o Freeza, ele é um cara que já vai mais jogando o cara pra cima, e quando ele dá o especial é um dano de cima pra baixo. É mais dano assim. A 21 é outra que é desse jeito. O Piccolo já é um cara que é... na verdade, aquele Gohan Mystic também, ele é um cara que é adulto, né? Ele é muito de chão, assim, eu quase não vejo ele... Ele dá muito ataque em cima, mas joga o cara pra baixo logo em seguida. Já o Gotenks, ele é um personagem que... Ele é o pelo que eu tava vendo até uns vídeos aqui no YouTube, o cara chama ele de Trickster. Ele é um cara... Ele tem um ataque, por exemplo, que ele gira, mas se ele quiser, ele pode voltar. Ele usa os fantasminhas. Ele tem mais técnicazinhas dele do que combos em si. Uhum. E eu achei essa variedade de personagem interessante. Ele é um boneco de Lero Lero. Ele é um boneco de Lero Lero. Shenanigans. Jogando mais alguma outra coisa aí, Lupe, recentemente? Recentemente, só o Overwatch, que é o que eu jogo de vez em quando. Eu pego, canso, põe um jogo um Overwatchzinho. FIFA, né? É o meu FIFA. Entendi. E aí, bot? Eu saí de férias, né, cara? Aí eu o Lupe tava de férias, cara. Parabéns. Ligado? E aí meu videogame foi roubado de casa pra Petrópolis. Certo. Mas dessa vez não foi por ladrão, né? Foi... Não, foi pelo meu pai e meu irmão mesmo. Entendi. Tá, entendi. Bode, o que tá rolando de novo aí? Então, primeiramente, nada de fora Temer, deixa o Temer lá. Vamos lá. Primeiramente, olá, amantes da nona arte, né, da videogames. Exatamente. Choque de cultura, maravilhoso, mas enfim, temos que ser diferentões. Ontem, regressando para essa cidade maravilinda onde habitamos, eu peguei um engarrafamento inacreditável na estrada. Então, eu me vi obrigado a buscar alguma coisa realmente legal no celular para me entreter. E não é que eu me diverti muito com um joguinho chamado Mini Metro. Não sei se vocês conhecem. É um joguinho de celular onde você administra linhas de trem, de metrô. Você escolhe. E você tem que montar caminhos, você tem que fazer pontes sobre a água, você tem que escolher onde vai ter mais vagões, onde vai ter mais... Deixa de Go Manager! Exato, e é muito maneiro, cara. Assim, cada joguinho é um jogo, não tem um jogo eterno que você fique voltando, não, SimCity. É uma partida, pá, vambora. E é muito divertido, brother. Dependendo da sua habilidade, o jogo pode durar, sei lá, uns 20 minutos, e você começa a ficar neurado, porque... Tem um jogo que a cada semana você ganha marrons ou um bônus que você escolhe, né? Então você fica na loucura de será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Vai acabar a semana? Não vai. É muito maneiro, cara. Chega a ser tenso. Grande jogo. Baixem, deve custar, sei lá, uns R$5 na Play Store, assim. Gastem aquele dinheiro do Google Rewards. Tem pra computador esse jogo aí, tem no Steam. R$19,99. R$19,99? Não vale tudo isso. R$19,99. Mas no celular vale a pena. No Steam, não sei, acho que não. E ele faz parte de uma série aqui chamada Elegant Engineering. Tem o Mini Metro, tem o Train Valley, tem o Turmoil, tem o Polybridge e tem o Simple Planes. É elegante, realmente elegante, como o nome diz. Tudo assim de montagenzinha. Será que é esse nome? Nesse momento, estou jogando Sombras da Guerra, continuação de muito bom. Sombras de Mordor. Esse jogo que um fã do Senhor dos Anéis morre porque é uma agressão a toda a obra do Tolkien, mas é absolutamente divertido. Né, cara? Ele joga no lixo, né, cara, a obra do Tolkien, né? Primeiro que o elfo lá era da Segunda Era, não era? Era um elfo, não é um negócio desse? Que criou os anéis, não é? O cara que você joga com dois personagens. Você joga com o fantasma do cara que forjou os anéis e um cara que perdeu a família lá, um Ele morreu, um Londoriano que morreu. É. E aí ele vai, o cara tá preso no mundo, você vai controlando. Assim, a fórmula do jogo é qualquer coisa. Desculpa, é qualquer merda, mas o sistema de Nemesis é muito maneiro. Você. Cada personagem pode ter uma historinha se você morrer pra ele. Celebrimbo. Isso, isso, o maluco em Forja dos Anéis. Me explica aí em termos mais técnicos, o que, que é esse sistema Nemesis aí? Porque eu não joguei o primeiro jogo também e eu não sei como é que funciona. E pode ser que tenha mais alguém aí nessa mesma situação. Então, é como se o exército inimigo tivesse uma continuidade. Você tem orcs normais, orcs generais e orcs picas da galáxia, que estão acima desse. Se você morre com um orc comum, esse orc comum vai ser promovido. E ele pode continuar na carreira dele até se tornar um orc pica das galáxias. Então a questão é, você acaba criando certa rivalidade com esses orcs. Porque se você morreu pro cara uma vez, o cara vai ficar famoso entre os orcs. Então ele fala, ah, eu já matei aquele trouxa uma vez, não sei o quê. E ele vai começar a desenvolver mais poderes, vai subir de nível, assim como você. Então, e além disso, paralelamente, você tem uma mecânica que você consegue controlar os orcs. Ou seja, você pode fazer um cara te matar várias vezes, ao mesmo tempo que você controla ele, pra ele virar meio que um infiltrado dentro do exército e você fuder com tudo, sabe? Loucura! É muito maneiro, cara. A mecânica funciona. Assim, não é um primor, não é nada revolucionário, isso não muda nada a história, mas é divertido. Você cria uma empatia com a história, sabe? Você acaba criando realmente um ranço pessoal com aquele orc filha da puta do braço mecânico. O 1, eu achei, assim, no começo a mecânica eu achei interessante, só que pra mim ele caiu na síndrome do Assassin's Creed 1. Ele começou a se tornar repetitivo. Ele é porque tem essa mecânica toda. Absolutamente repetitivo. O combate dele é muito melhor do que do Assassin's Creed, porque você realmente tá lutando, tem algum grau de dificuldade, mas não é tanto assim. Dá pra jogar meio que com sono, sabe? Só no reflexo. Aparece tudo na tela. Aperta quadrado agora triângulo. Assim. É um jogo que dá pra jogar sem prestar muita atenção. E avançando, porque o jogo te dá o tempo inteiro pequenos benefícios. Ah, agora você tem uma espada mais forte. Agora você tem 12 flechas. Agora você tem um martelo. É que não, uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo é porque eu joguei o primeiro, não cheguei a jogar o segundo. Você encontra um daquele general. Aí quando você pode pegar outros orcs e interrogar eles pra descobrir os pontos fortes e pontos fracos do general que você quer matar. Aí quando você descobre, tem, por exemplo, assim, ele tem medo de fogo. Ele fica com raiva quando você ataca não sei quem. E aí você pode usar essas lógicas do cenário pra poder deixar ele mais fraco, irritado. Aí ele acaba matando os aliados dele porque ele tá irritado. Tem muitas coisas assim que você pode aplicar no jogo. Isso é legal, mas acaba sendo meio bobo, porque no final, se você apertar quadrado, quadrado, triângulo, você mata qualquer orc, sabe? Ah, sim. É Assassin's Creed isso, de Senhor dos Anéis? É, o Assassin's Creed, cara, é um Assassin's Creed um pouquinho melhor. Tá entre um Assassin's Creed e um Musou, sabe? Muita gente te cerca, ninguém te bate, você sabe que você não vai perder o duelo. É meio... Então, peraí, então tem estratégia de você perder pro orc, pra ele subir de nível e você ter o seu infiltrado lá dentro. Também tem essa. Propositalmente, então eu posso ficar morrendo pra aquele orc. Pode. Nesse Bayer, eu não sei se tem essa questão, mas não tinha um troféu que você tinha que morrer pra um orc qualquer e ir matando todo mundo acima dele até ele virar o chefão da hierarquia. Um Zé Ruela que você ajuda a se tornar o pica das galáxias. É, na verdade, eu acho que ele na verdade, não é um que tu morre pra ele, é um cara que é uma missão que tem, que você encontra ele, ele tá lutando contra um... Ele vai ser executado por um outro orc. Aí você mata esse outro orc e esse cara vira meio que seu aliado. Aí sempre que tu tá andando pelo mapa, ele tá tretando com algum outro orc. Aí tu vai matando esse outro orc, aí ele vai aumentando de nível. Você é um cara que tá... Só que ele pode morrer durante o jogo, aí se ele morrer, você perde esse troféu. Pô, que sacanagem, cara. Então você tem um Pokémon nesse jogo, né? Não ele... Ah, mas ele... pode fazer isso com qualquer um. Tem um da história, mas pode fazer isso com realmente qualquer um. A graça desse sistema é que realmente qualquer orc pode se tornar alguém relevante. Aí ele vai ganhar uma alcunha, ele vai ter uma história própria. Maluco, olha o que tu falou agora. Esse jogo é uma puta lição de moral, cara. Qualquer orc pode se tornar alguém importante. Pra que servir ao Senhor do Escuro? Torne-se você também um orc importante. Deixe de ser apenas um limpa-bosta. É. Cara, que lindo. Que alcunha que o cara ganhar virar limpa-bosta? Como é que ele... Puta, cara, é capaz de ter que as alcunhas são bem assim. Pulando, nomes bem assim. Pulando, ou estripador, pulando, ou moicrânio, sabe? São nomes bem idiotas. É mesmo? Os orcs são, então, adolescentes que estão dando nomes pra eles mesmos no fórum de internet, né? Aê, não. Zé Cu! Cara, por que eu ri dessas coisas? Sekou é Street Fighter, no caso, né? É outra franquia aí. Por exemplo, assim, mestre do Gai, né? Sekou. Puta que pariu. Pra quem que é esse jogo, Bode? Cara, esse jogo, eu acredito que seja para fãs de Assassin's Creed, pessoas que não sabem jogar jogos de verdade, e pessoas fãs de Musou, que gostam de hordas infinitas. Ô, não põe minha merda no meio, não. Não, eu acho sério, Douglas, eu acho que você seria um cara que gostaria desse jogo. Não, porque eu não gostei. Porque ele não tem nada de Senhor dos Anéis, sabe? Foda-se. Então, aí, ele não é pra fãs de Senhor dos Anéis. Ele, pelo contrário, que não é fã de Senhor dos Anéis. Eu também pra quem não vou com gosta a cara de Senhor dos Anéis. Coisa. Então, dá uma chance, Douglas. Acho que esse jogo é pra aquele nerd novo, né? Pra aquele nerd novo que quer falar que conhece Senhor dos Anéis, né? Ah, não conheço! Sei aí quem é Aragorn, Passo Largo, né? Joga aí a série Sombras da Guerra, né? Não, Passo Largo Sombra não, vai chamar de Strider, é pior ainda. No jogo tá o nome em português. Ah, aí vai. Pô, cara, falando nisso, eu tô adorando esses jogos traduzidos, cara. Tô dando muito mais valor a jogar. Sabe que eu também tô? Por motivos até paralelos um pouco aos seus. Eu também tô achando fantástico, cara. Eu quero que todos os jogos sejam traduzidos. Traduzam todos. Todos os jogos. Mas sabe qual é a parada, cara, do jogo traduzido? Acho que é uma discussão interessante, assim. Por exemplo, o Mitch não gosta, né, de jogo traduzido. Ele acha péssima ideia. E ele tem os motivos dele, que, enfim, são uma merda, mas eu não vou discutir aqui. Mas que, por exemplo, ele falou assim uma vez. Falou, cara, eu cresci lendo as paradas em inglês nos jogos. Então, quando o cara me tá com um negócio em português, eu não consigo, de imediato, correlacionar aquilo com o vocabulário de videogame que eu já tenho. Não sei se motivo consigo. Meio merda, né? Bastante. É, elitista. Elitista pra caralho, igual o Daigo. Não. Eu gosto muito disso, não. Não. Esse argumento de gente preguiçosa e preso ao passado, que nem eu. Eu gosto de ver desenho dublado, porque pra mim desenho tem que ser dublado. Agora, mas se eu for ver o filme dublado, eu vou ficar puto. Isso, o filme tem que ser legendado, né? O Dragon Ball Z, eu falei até com o Elapso, eu falei isso pra ele. Cara, esse jogo, se ele fosse dublado, ele ia ser perfeito. É. Porque eu ouvia o Goku com a voz em japonês, mas eu não conseguia correlacionar a voz dele ao personagem. É, eu tô acostumado com as do Dragon Ball Super, mas... E eu já não tenho problema nenhum, porque a primeira vez que eu vi Dragon Ball foi em japonês. Começou vendo em japonês. O lance do Dragon Ball Fighters é que provavelmente ele não foi dublado, a Bandai não se deu ao gasto, né, por assim dizer, que é gasto, né, de dublar, porque os jogos de Cavaleiros do Zodíaco, que foram dublados, os dois de luta, não devem ter dado o retorno desejado. Não fez diferença. Que justificasse uma dublagem. É, vendeu o que tinha que vender, e esse Dragon Ball tá vendendo o que tinha que vender, aparentemente, independentemente de estar dublado ou não. Fora que é o seguinte, né, jogo de luta, né, como é que os de Cavaleiros também eram, né, mas tinha toda aquela pegada de ser aquele jogo de luta da Bandai, né, que é mais dublagem e mais falação do que porrada mesmo. E tem aquela câmera de ombro nojenta. É, anime. E esse Dragon Ball aqui é um jogo de luta mesmo, não, um jogo de luta clássico, né? E pra dublar por causa daquele modo história, enfim, ao mesmo tempo que eu acho que valeria a pena por não ser talvez um esforço tão grande, mas ele fosse um esforço suficientemente grande que seria caro pra não mudar nada no jogo, pra ser só aquela coisinha bonitinha pra sair na nota do G1. Dragon Ball Z tem as vozes, Dragon Ball Fighter Z tem as vozes do desenho animado. Mesma coisa que fizeram com Injustice, né? É, igual Injustice, exatamente. Se o Injustice não tivesse dublagem, é porque a Warner dubla tudo. Mas eu não sei se faria realmente muita diferença. Eu pegar lá o Injustice. Faz sim, sabe por quê? Faz sim. Você se lembra do Mortal Kombat com a Peach fazendo a filha do Johnny Cage? Pô, valeu a pena. Já se falou naquele Mortal Kombat por causa disso. Exato, valeu a pena. Ok, tudo bem. E depois tiraram ela. Caraca, eu só lembrei que tinha a dublagem desse jogo, do Mortal Kombat X, porque começaram a aparecer nos créditos as pessoas que dublaram. Caralho, cara, nem sugeriu pra mim no na Steam. Eu vou equalizar a sua cara. Nossa, equalizar a sua cara. Ainda bem que eu não joguei dublado. É. Mas assim, a coisa de enfim, não necessariamente dublagem, mas a tradução de jogos, eu acho que tá colocando o Brasil como um mercado. Eu acho que é mais importante, sobretudo, porque consolida isso aqui como um mercado. Olha só, eu tô me preocupando com você. Eu te dou esta atenção de botar o jogo no seu idioma. Que pra gente, muitos de nós aqui, ou pessoas que estão ao redor da gente, vivem numa bolha de achar que realmente o cara tá lá jogando videogame e ele sabe aquele inglês técnico de videogame. Mas tem gente que não sabe porra nenhuma, cara. E que não vai ter um saco, cara, de... Eu convivi com pessoas por anos que só sabiam duas palavras em inglês, save e load. E que o cara, ele não vai ter aquele saco de ficar com o dicionário Michaelis, inglês e português, no colo, que eu tinha jogando Final Fantasy com 12 anos. As pessoas não vão ter esse saco. O cara quer consumir o entretenimento rápido e fácil dele. Então, ao invés de ficar jogando essa porra desse jogo que ele tem que traduzir o jogo todo, ele vai ligar o Netflix e vai ver 13 motivos em português dublado, entendeu? Vai ver Stranger Things dublado, sei lá. Meu pai, eu tava vendo, quando eu tava de férias, eu tava vendo o Arquivo X com ele dublado. Mas é o certo, no caso, nesse caso é o certo. Não, mas nesse caso tem que ser mesmo, porque a dublagem é mó boa. É, mas assim, traduzam jogos, traduzam todos os jogos. A sua fala foi precisa, Pivotei. Isso aí virou indústria, virou mercado. É quando ótimo, era um negócio cara. Nichado. Nichado, que a gente comprava nosso joguinho no Natal e no Dia das Crianças, foda-se. Ninguém, não tinha base. Agora que tem base, tem que traduzir tudo mesmo. É isso mesmo. Vender no mercado. Eu fico feliz da vida quando eu passo loja americana e tá lá vendendo cartãozinho da PSN, cartãozinho aliás, da Live. Gravity Rush 2 tá em promoção na Americanas, hein? R$80. Informação precisa que apurei hoje cedo, quarta-feira de cinzas. Você comprou ele? Não, eu fui comprar chocolate lá, porque, enfim, tô com uma mulher grávida em casa, e aí sabe como é que era, né? De vez em quando, terminou o almoço, tem sobremesa? Não, mas vou lá buscar. E aí, acabei que eu vi lá, o Gravity Rush 2 tava R$80. O ponto que a gente tá agora é de jogos todos são traduzidos. Eu não lembro qual foi o último jogo aí, AAA, que não foi traduzido. Tô tentando lembrar... Realmente não lembrar agora. Tem a Nintendo, né? Mas a Nintendo ainda é um universo paralelo. Mas pensando pro lado Sony, Microsoft, Steam, não tô conseguindo lembrar algum jogo AAA das empresas grandes, Ubisoft, Activision, EA, Bandai, Square, que não tenha sido traduzido. Não tô Sony, não tô conseguindo lembrar. Embora a dublagem não venha, a tradução é certeza. Mas a dublagem eu compreendo e eu acho que é um outro nível de patamar. Você tem que fazer a tradução para a dublagem. Nem sempre você recebe os assets de tradução suficientes para você fazer a tradução para a dublagem. Isso muitas vezes é algo que vai acontecer já lá dentro do estúdio. Você pode reparar que às vezes os jogos dublados, se você colocar a legenda e a dublagem ao mesmo tempo, não bate. Às vezes não bate, porque às vezes o cara pegou tradução para dublagem para dublar e tradução para legenda para fazer a legenda. O Injustice, por exemplo, não bate. É, isso vai acontecer ainda por um tempo, né? Mas eu acho que, enfim, a gente já tá vendo, por exemplo, todos os first party da Sony são dublados. Ou de empresas ali que são dentro isso, do God chapéu, of War vai ser né? também? God of War tá dublado. Não, aquele mais novo. Aquele que vai chegar agora? O God of War. O nome dele agora é God of War. God of War 2018. God of War 2018 é dublado. Tá com trailer já aí rodando. Bom de Guerra 2018. Ah, não vi não. Bom tá rodando aí. Um Bom de Guerra 2018. O trailer, se você procurar o trailer aí agora, tá dublado. Tá excelente a dublagem. É fantástico. Aquele nosso brother, não? É aquele brother que tá dublado. Ei, mas acho que agora ele pode falar que é ele. E o Horizon foi dublado, né? Embora eu tenha jogado em inglês porque a versão digital não vinha com a dublagem. O Uncharted sempre é dublado agora. Eles inclusive redublaram o 2 e 3 pra aquela coleção, o Collection. Então não é mais Miami? Não, ainda. Então, os dubladores de Uncharted é o seguinte: quem já dublava ficou. Mas acho que é um passo forte, assim, que a gente conquistou, né, cara? O Brasil é um país consumidor de videogame pra caralho, né? É um país que tem um consumo forte de videogame. A gente começou meio errado pros padrões dele, mas a gente. É, mas assim, você achou, né? Você achou. É, a pirataria, nesse caso, foi muito benéfica aqui no Brasil. A gente não pode falar que não foi, né? Deu acesso, né? Mostrou. Metapod usa duro, Metapod de defesa melhor, com certeza. Exatamente. Metapod usa duro, né? Beleza, ó, desviamos um pouco a discussão. Gostei, foi um bom papo. Baixo feito soco. E você, Dai? Eu tenho jogado uma porrada de coisa, porque paguei a PSN, então peguei coisa de graça. Que delícia. Aquela diversão, aquela coisa bonita. Mas nunca, hein? Você não pegou nada de graça, para de falar isso. Para peguei falar isso, sim, então. Paguei com o cartãozinho que nem fui eu que paguei. Mas enfim. Foi o meu não, né? Foi o meu? Claro que foi. Não, com a inteira desse cartão que eu ganhei de presente de aniversário. Ah, não, o cartão que eu fiz de aniversário. Não, tudo bem. Eu tô achando que você usou meu cartão de crédito, porra. Isso que eu tô não, porra. Como é que eu vou usar seu cartão, viado? É, eu não sei, porra. Eu tirei o número. Eu não é mais aceito. Ah, é verdade. Ganhei de aniversário um cartão da cambada aqui, gente. Boa, galera. Ei, galera. Aí eu tinha uma inteira com ele, eu paguei a PSN e peguei um jogo que eu queria jogar há muito tempo, que é o Battle Chasers Night War. E eu já vim acompanhando o Kickstarter, que eu não paguei, mas eu tinha fé que o jogo ia passar. Realmente passou. E ele é um RPGzão clássico daqueles de turno, com putarias e personagens diferenciados, tipo, nenhum personagem do mesmo sistema, coisas de destravar, tipo, skill tree, uma interação, tipo, bem gibi dos personagens, com falho, cacete. É bem feito. E eu não digo nem quem é pra fã do gibi, não, porque o gibi durou tão pouco, cara, que não tem fã. Sem falar que saiu um a cada 6 meses, do jeito que a galera que lê gibi tem memória, mesma merda que tem uma edição número 1 a cada 6 meses, que é tipo a coisa que a Marvel faz agora. E você lê? Ah, bicho, diminuiu tanto. Mas nem é esse o ponto. Tipo, é um RPGzão clássico, bem Square, assim, bem Enix. É, necessita dar uma grindada, isso já não tem muito problema comigo. Ele é um RPGzinho bem delicioso, ele é bonito de ver, ele é bonito de ouvir. Sabe aquele negócio que você esperava mó tempão? Assim, você tá meio ligado no passado do RPG, você pensa, porra, não tem nenhum JRPG mais maneiro. Tem que ficar esperando a Square ver se vai lançar Final Fantasy IX. Aí esse troço aparece e fala, você vale 60 conto, vem cá. É bem isso. Esse RPG... 60 dólares? É AAA isso? Não, full preço mesmo? 60 pau. 60 reais. R$30, acho. Ufa. Eu ia achar que tava Steam, eu acho que ele é... Não, acho que o Steam, ele é... R$30 também. É, tem até animaçãozinha no começo, cara. Tem personagem novo. É bem pra quem não segue o gibi mesmo. O jogo, ele tem uma visualização meio de MOBA, que eu estranhei a princípio. E aí, quando eu tava vendo, até na época do Kickstarter mesmo, que eu vi, eu cheguei a achar que fosse um MOBA essa porra. Por causa do ângulo de visão. Tem muito cara mapinha? De... Hoje em dia é MOBA, né? Antigamente era RTS, que era assim. Por causa do mapinha meio diagonal, assim... É. Meu prancha? É, mas ele é um RPGzão estilo clássico mesmo, né? Com batalha em turno. Originalmente era pra ele ser meio Diablo. Depois é que os caras falam, não, vamos fazer batalha por turno logo. Alguma motivação pra isso? Porque eu lembro porque que eu dei uma olhada. Os caras eram tudo falar, ah, vai Diablo a puta que eu pariu. É, o que me deixou de comprar esse jogo aí, que eu falei, caralho, Battle Chase, eu até fui perguntar pra você se era bom o negócio, é justamente ele ser por turno. Eu falei, cara, eu tô meio cansado desse esquema de jogo por turno. Eu pensei um pouco também, é. Era exatamente o que eu queria, no caso. Ah, então pra você foi tudo no esquema. Ah, tranquilão. Se ele fosse Diablo, eu ia cansar dele meio rápido. Igual eu cansei de Diablo rápido. Zerou já, Daigo? Eu terminei a primeira história, eu tenho Game Plus. E tem... Ah, entendi. Dá o quê? Umas 30 horas de jogo? Talvez? Mais. Deu 40 mais. E poucas. 40 e poucas? Eu dei uma rushada porque eu fui às dungeons tudo no nível maior pra ganhar de alguma maneira. Entendi. Esse New Game Plus aí deve dar o quê? Mais... Mais umas 20, sei lá. Porque deve abrir o quê? Exatamente o que sempre abre nesse tipo de jogo, que é dungeon com uns bichos atômicos. Uhum. E ganha arma pra caralho. E tem alguma... O sistema de batalha dele tem alguma inovação em termos do que já se conhece de RPG de turno? Ou alguma coisa meio fora do comum? Ah, tem as skills de personagem que você não gasta turno pra usar, sai automático, é como se fosse um passivo de RPG de mesa. Uhum. Tem diferentes jeitos de você montar o personagem, porque uma vez que você abre uma skill tree, você não pode voltar nela. Então você tem que pensar bem na hora que você vai pegar algum upgrade, que isso não influi só em golpes normais, assim, ou então em tipos de especiais, ou então no limit break do personagem, que é óbvio que tem também. Uhum. Mas tipo, por exemplo, vamos pegar um personagem que todo mundo joga primeiro, que é o Garrison, que é o cara da espadona. Parece um personagem de League of Legends, eu não sei porque que o Madureira não processou os caras por plágio. Okay. Ele é tipo fracão, tipo assim, ele dá muito dano, mas ele toma o mesmo dano de volta. Ele é bem bostão. Só pode aumentar coisas pra, tipo, dobrar a velocidade dele em batalha, pra que ele não precise se preocupar com defender, porque ele só vai atacar. Então você pode dar alguma defesa pra ele, mas ou é um ou é outro, não pode fazer as duas coisas. É bem um sistema de passivão mesmo. Tá, entendi. Esse jogo vai sair pra Switch também. É o tipo de jogo que, no Switch, eu acho que ele teria uma longevidade boa, assim, pra mim. Que eu não ia enjoar, assim. Você deve jogar se você é um fã de RPG das antigas e quer algo daquele tipo das antigas, só que com um pacote visual, audiovisual, melhor dizendo, bom. Uhum, entendi. Bonito. E barato, porque o jogo, se você for comprar no Steam, tipo, um troco. É, eu tô interessado pra ver ele no Switch, cara. O Switch, assim, vários jogos saem depois pro Switch, né? E aí eu fico nessa de... Vou esperar pros... Vou esperar o que vai pro Switch. É, esse Night War é uma coisa. E é engraçado porque nem sempre eu jogo minigame. Eu nem sempre uso ele no modo portátil. Eu geralmente uso ele no modo videogame normal. Mas eu gosto de saber que na hora que bater a diarreia, eu posso só puxar ele aqui da gavetinha e ir pro banheiro. Isso é muito lindo, né, cara? É muito lindo, é. E maio tá chegando, né, amigos? Dark Souls remasterizado tá chegando aí. Prepare to Cagação Edition. Aí vai ele ser... vai sair pro Switch? Vai sair pro Switch. Olha aí, cara. Prepare to Shit Edition. Esse vai ser incrível. Eu recentemente participei de duas gravações lá do Quack Clube de Jogos, né, que é do Arara, e dos nossos camaradas aí, Storm Mads e Rune. E no primeiro que eles me convidaram foi pra o episódio sobre o Dragon Ball FighterZ. E no final de cada episódio, eles escolhem um próximo jogo pra tratarem, né? E aí eles, enfim, divulgam na comunidade deles. E aí o pessoal pode ter a oportunidade de jogar também e depois ouvir com eles e dar o feedback e, enfim, interagir nesse sentido. E aí, quando terminou o Dragon Ball FighterZ, eu escolhi o jogo que, na verdade, nem tinha sido lançado ainda, que foi lançado 2 semanas depois, e que a gente já gravou, e que quando esse programa for pro ar também, o Quack já vai ter ido ao ar, provavelmente, eu acho. Que foi o Dandara, que é um jogo brasileiro... Ah, eu quero jogar isso aí. É um jogo brasileiro do estúdio Long Hat. Os caras conseguiram alguém que publicasse o jogo, e publicaram. O jogo saiu aí dia 6 de fevereiro, saiu pros consoles todos, inclusive Switch, pro Steam e pra Android e iOS. E eu joguei no Switch em particular, pra ver, enfim, como é que ia ter o comportamento de celular, né? Jogar no celular ou jogar no Switch só muda o tamanho da tela. A dinâmica pode ser a mesma se você usar a tela do Switch. E, bom, qual é a do jogo? É um jogo que, primeiro, tem 1 trilhão de referências, Minas Gerais sobretudo, então o Daigo vai jogar o jogo e vai se sentir em casa, porque tem um cenário do jogo chamado, não tem nada a ver com, tá, mas chamado Avenida Belo Horizonte. Aí tem tipo meio quilombo, assim, porque tinha uma porrada aqui. É, aí tem o Bar Garantido, que é caprichoso garantido? É o nome de um dos bois lá. Não, eu já ouvi falar do Garantido. Sim. É garantido. Ainda não foi, tem um tal de Restaurante Santa Clara. Ah, sim, já me salvou algumas vezes. Tem umas coisas belo horizontinas aí que a galera conhece. E aí no jogo você é a Dandara, que, enfim, essa parte não é explicada no jogo, só faz sentido pra quem é brasileiro, Dandara, já sabe. Dandara, né? Tá cantando Dandaraí, né? É, fizemos essa mesma piada lá no outro. E a Dandara, a personagem histórica Dandara, foi esposa do Zumbi dos Palmares, né? Ela, enfim, teve até filhos com ele, um deles se chama Motumbo, fica aí a piadoca de WhatsApp. Motumbo dos Palmares. E Dandara foi esposa de Zumbi, é uma personagem histórica, não à toa, né? A personagem do jogo é uma mulher negra. E aí o jogo marca pontos com isso, né? De ter um jogo de videogame cuja protagonista é uma mulher negra. E isso existe, não sei quantos jogos tem isso, né? Pouquíssimos. Dá pra contar na ponta dos dedos. Poucos dedos, de uma mão só. Do Lula, dá pra contar. Jogos que tenham uma personagem negra, mulher negra como protagonista. Mas o jogo não tem muito uma história que é muito explicada, basicamente. Você começa lá nos pilares da criação e tá tendo uma crise com o sal. Fala que tem o sal. E é isso, é o sal. E o sal tá enfraquecido e eu não sei o porquê. E, enfim, você tem que ir lá procurar saber. E o lance do jogo, que é o Metroidvania, é ele ter uma mecânica de movimentação discretizada em relação a jogos Metroidvania ou jogos de plataforma convencionais. No Dandara, você não anda pra um lado e pro outro. Você só consegue andar saltando de uma plataforma do chão pro teto, por assim dizer, né, de chãos para tetos, e somente onde tem umas marcações brancas, que são o sal. Você só consegue se deslocar em cima do sal. E aí, isso num controle de videogame, no Switch, no PS4, no Xbox One, é usado você mirando o analógico esquerdo pra uma direção, a tela mostra pra você uma setinha de onde você vai aterrissar, e aí você aperta o botão A do Switch, o botão B do Xbox One, o bola do PS4, e você vai pra aquele ponto onde você fez a demarcação. Então, o grande lance dele, o grande diferencial, é ter essa mecânica de movimentação, que me parece o pessoal da Long Hat adotou, em função de ser um jogo que eles iam também lançar pra iPhone e pra Android. Então é um jogo que foi feito, foi pensado também pro ambiente móvel. E eu acho que isso, infelizmente, estragou um pouco o que eles podiam ter conseguido com o jogo deles. Por ser um jogo pensado pra móvel, que tem as limitações de input, pra funcionar igual em todas as plataformas, acabou que a responsividade dos controles, e quando eu falo controle, é você controlar o jogo, seja na tela ou num joystick, não ficou tão boa assim. Eles acabaram tendo que usar alguns recursos pra você fazer uma autocorreção de pontos pra onde você se desloca e tal, que acho que não ficaram muito bem implementadas ou que não ficaram tão polidas quanto eles poderiam ter atingido, né? Poderiam ter chegado, né? Poderiam ter alcançado. Acho que isso prejudicou bastante o jogo, porque se é um jogo onde você tem uma movimentação que não funciona muito bem, mais da metade do seu jogo claramente fica comprometido. Depois que você se acostuma com isso, acho que o jogo evolui bem. Eu gostei do jogo, acho que é um jogo... É o primeiro jogo dos caras, é o primeiro jogo de lançamento comercial dos caras. Caramba, se você entra no site deles, caras, porra, já em placa publicam isso para várias plataformas. Porra, é, porque arrumaram uma empresa que publicasse, né? A publicadora foi a Red Fury, eu acho. Não, é, não tem Red Fury? Não tem uma dessa? Eu acho que é essa. Red Fury. Fúria Vermelha. E aí, essa empresa publicou para tudo quanto foi a plataforma. Não sei se não bancou o kit de desenvolvimento para você compilar no iOS da vida, que é caro, você tem que ter um Mac, tem que pagar um dinheiro. Ixi. Não sei se... Enfim, aí não sei como é que funciona, né? Quando você entra com uma publicadora, as coisas mudam bastante de cenário, sobretudo para um desenvolvedor indie, sobretudo no caso dessa Longhead, que pelo que eu vi são dois caras lá em Minas, e não sei se o músico, o rapaz que fez a trilha é do próprio estúdio, ou se foi um cara que trabalhou em paralelo, se chama Tomás ele, enfim, não sei como é que funciona. Eu sei que, enfim, quando tem publicadora no meio, a coisa fica mais pesada pro desenvolvedor. E até pode ser que tenha sido por isso que não tenha dado tanto tempo de polir o jogo, porque tinha aquela data de lançamento, tinha que lançar naquela data, e foi lançado. Mas eu acho que o resultado que eles atingiram, dadas essas considerações da movimentação do jogo ser um pouco desequilibrada, foi muito bom. Eu acho que por ser um Metroidvania, eles um pouco se maravilharam com um mapa desnecessariamente grande pro que o jogo deles demandava. Tem muitas salas onde você entra e realmente não tem nada, e você não aprende nada com o jogo. É. E, enfim, não te ajuda em nada, praticamente nada no jogo, que eu acho que poderia ter sido evitado em alguns momentos. Tudo que envolve puzzle no jogo, de você ter que entrar por uma porta e sair pela outra, e ir pela sala, por ter essa questão gravitacional, por ter essa questão do movimento ser bem verticalizado, isso ficou muito bom. Adoraria que eles fizessem um Dandara 2 da vida, eu acho que nisso eles mandaram muito bem. A mecânica de ação do jogo, de tiro, de poderes, eu também acho que ficou boa. De boa pra muito boa. Eu achei que ela desse porrada. Ela atira, ela manda lei gun. Achei que ela era tipo um capoeirista boladona. É, e ganha alguns poderes aí ao longo do jogo também. A coisa das referências dos NPCs foi legal. Tem uma referência a Tarsila do Amaral, tem uma personagem chamada Tarsila. O Abapuru, Tarsila, né? O Abapuru é ali me conquistou. É, quando você entra lá, é a Abapuru. É, tem um personagem que é a retratada do quadro Abapuru e o nome da personagem é Tarsila. Mas infelizmente é uma referência que é só pra brasileiro. E aí tem uma referência que é internacional, que você encontra um cara chamado Johnny B. E ele ativa umas paradas de música pra te dar um poder. Ele é bom, né? Ele é bom. Johnny B. Goode. E achei interessante que o quarto do Johnny B tem uns Funko Pops. Você consegue ver uns na arte 8 bits, né, do jogo, você consegue ver uns Funko Pops no fundo. Tem um Mega Man, um Mario, um boneco do Katamari, o rei lá do Katamari. O príncipe. Então, o príncipe. É, na questão da arte, na questão da música, eu acho que o jogo ficou muito bom, ficou beirando o excelente. É um jogo, né? E isso foram palavras até que eu li em outros lugares e que o Arara comentou. O Arara falou essa frase. Eu achei uma frase muito boa. É um jogo interessante pra você ver em que estado está o desenvolvimento de jogos no Brasil. Qual é o estado médio do desenvolvimento de jogos no Brasil? Se você desconsiderar aí alguns outliers, tipo Joy Masher e Behold, esse é o estado de desenvolvimento de jogos no Brasil, que é um estado muito bom, promissor sobretudo. Infelizmente não vai ser a ponto de fazer o Brasil virar Canadá, o Canadá do Sul, mas é um bom ponto e é muito promissor sobretudo. Essa é a parte mais importante, que o futuro é bom, o futuro parece bom. Vai depender, é claro, de muitas questões econômicas, de governo, mas o futuro é bom. E achei que, enfim, tirando essa parte do movimento e a parte do mapa desnecessário, em alguns pontos eu achei que a morte é só pra você ter que voltar muito e andar de novo, não te ensina quase nada. Eu achei que eles fizeram uma realização muito boa, sobretudo considerando que é o primeiro jogo deles. Se fosse, sei lá, o terceiro jogo de um estúdio, eu ia ter achado o jogo ruim, teve aprendizado, mas tendo sido o primeiro jogo comercial deles, eu acho que foi excelente. É, infelizmente eu vi aí na galera que cobre jogos, né, canais de YouTube, enfim, alguns dando umas opiniões muito gourmetizadas e sobre como o jogo era incrível, oh meu Deus, não sei o quê. Parecia que o jogo não tinha nenhum defeito, que é uma pena, que, enfim, você cria essa noção de patota que a gente sabe que existe no pessoal que faz cobertura de jogo aqui no Brasil, sobretudo os de mídias tipo YouTube, etc., que não tem nenhum pingo de autorregulação, né, não tem absolutamente nada disso, e que, na verdade, todo mundo quer fazer todo mundo parecer incrível, porque isso gera hype, gera visualização, e gera clique, e gera etc. E eu não sei até que ponto isso acaba sendo muito prejudicial pra quem tá produzindo, porque aí o cara não sabe até que ponto ele tá recebendo feedback que é honesto e onde começa o feedback que é só pra tapar buraco, pra você ser meu amiguinho, ser meu camarada, ser meu parça, e quando você lançar um próximo jogo, você me dá uma chave do seu jogo ou me colocar no seu evento e coisas assim. Isso é uma pena, é muito triste isso. Mas Fica aí a dica do Dandara. Eu acho que pra Steam vale a pena. Quem tiver afim de comprar pra computador, vale a pena. Eu acho que nas outras plataformas, e pra Android também, mas nas outras plataformas, PS4, Xbox e no Switch, sobretudo no iOS, por pra iPhone tá R$50. Não tem, ninguém vai comprar. Foi burrice de quem publicou o jogo a R$50. Mas pra Steam tá R$30 ou R$20, eu não lembro agora. Vale a pena. E nos outros tá por aí também. Talvez seja $15 pros videogames, pelo que eu me lembro. Que aí vai dar quase R$50. Mas é diferente você pagar R$50 num jogo de videogame e você pagar R$50 no que, desculpa, é um aplicativo de celular. Que tá competindo com o Facebook, tá competindo com o WhatsApp. Né? Ninguém pega o celular pra falar, agora eu vou jogar aquele jogo. Pega o celular porque você pega o celular e a atenção que você dá pro jogo tá a um botão de você depois abrir o Facebook e dar atenção pro Facebook em vez de pro jogo. Mas enfim, acho que nas outras plataformas ele tá com um preço legal. Invariavelmente daqui a pouco aparece alguma promoção aí. Vale a pena, sobretudo pra ser sempre aquele discurso que a gente faz, né, de apoie sua indústria pornô local, compre os jogos brasileiros, dê uma olhada aí no que tá acontecendo em termos de Brasil. E fora isso, tô jogando Monster Hunter World, mas eu quero falar sobre isso numa próxima. Eu acho que não é pra mim esse jogo. Eu tô gostando, mas eu acho que não vou me apaixonar, não. Aí eu preferi falar do Dandara aqui, até porque o Monster Hunter eu joguei bem pouco. O Dandara em 4 horas e meia, 5 horas você termina, tá? Quem tiver precisando dessa informação aí. E acho que é isso. São essas duas coisas que eu tava jogando. E o resto foi dívida técnica de 2017, que eu não tinha terminado ainda. O Uncharted, eu faltava uma hora pra eu zerar, mas eu não tinha zerado. Aí eu sentei aqui semana passada, joguei uma hora e meia, e o Horizon também, eu tava com dívida técnica, um ano já, comecei a jogar no Carnaval 2017, terminei aí agora no final de janeiro, e agora falta terminar o Nioh, que eu também não tinha terminado, comecei a jogar no Carnaval também e não zerei. Não, o Nioh eu peguei o DLC e não continuei. Pois é, tem que terminar o Nioh agora, mas o problema é que fico jogando essa porra de FIFA e Dragon Ball e Street Fighter, eu tô com 3 FIFAs agora, e aí eu acabou que só fico nisso. Falar de Street Fighter, o que, que você achou do Blanca? Cara, eu gostei pra caramba do Blanca, boa pergunta. Me amarrei no trailer do Blanca. Primeira coisa, né? Lá no. Tem um grupo aqui da galera do Rio que joga Street 5, né? Quando anunciaram a Sakura na final da Capcom Cup, né? Mostraram já os outros bonecos de cara, e eu lembro que eu falei, e outros caras acharam a mesma coisa também. Falei, porra, eu acho que eles vão liberar todo mundo antes da EVO. Eu acho que esse Sagat aí não vem em dezembro. Eu até falei pro Joe Rod isso. Falei, cara, não, deve ser um por mês, então, né? Eu acho que o Sagat não é em dezembro. Eu acho que o Sagat ia estar em junho. Porque a EVO esse ano é em agosto, não é em julho. A EVO esse ano é depois um pouco. Eles não quiseram bater na Copa do Mundo. Então, em 2014, a EVO coincidiu com a Copa do Mundo. Mas esse ano, a EVO vai ser um pouco depois, vai ser 3 a 5 de agosto. E aí, já vai ter dado tempo de o Sagat sair, se ele sair em junho, e dado o um mês, que é o mínimo que a Capcom exige, para ele ser usado em campeonato. Então, a Sakura saiu no dia 16 de janeiro, o Arcade Edition. O Blanca vai sair dia 20 de fevereiro. É que vem já. Março, Março vai ter a Eda, né? A mulher que é igual o Ed. Depois o Cold em abril. Depois o Di em maio. E o Sagat em junho. Eu acho que tá tudo bem. E se isso acontecer, se não houver atraso, e eu espero que não haja, eu acho que não vai haver, porque eles já até mostraram os bonecos, o que foi coisa diferente. E porque eu realmente acho que a Capcom tá aprendendo com o Street Fighter V, vai ser uma coisa muito boa. Vai ser bem positivo para pro cenário, né, do jogo, pra cena do jogo, que agora finalmente realmente é um jogo pra público final, é pro jogador casual. O cara pode botar um modo arcade e jogar. Finalmente, depois de um ano e 11 meses, 2 anos já agora, o jogo vai fazer 2 anos daqui a pouco, né? A gente tá gravando 14 e o jogo foi lançado em 16 de fevereiro. E eu acho que agora tem um horizonte pra Street Fighter 5, assim. Eu gostei do cabelo do Blanca, mas eu achei meio cretino ele ser o John Ben, assim. Eu esqueci de comentar do Blanca, né? Eu pulei e não falei. Cara, o Blanca sempre foi meio John Talbain, né? Foi muito diferente disso. Na verdade, John Talbain sempre foi um Blanca com esteroides, né? O Blanca então, ali. Colocaram o Blanca não teve coisas. Nunca teve como me emendar uma bolinha na outra. Não, mas isso aí é do Street 5, né, cara? Virou um Street Fighter rodoviário. Ele fica com as panturrilhas do trovão. É isso, né? Então, eles deram essa mexida aí. Esse Blanca é o Blanca do Street Fighter 4 Omega, que era um grande teste pro 5, né? Então, gostei sobretudo da roupa de história dele, que é o Blanca de pelúcia. Aquilo, cara, aquilo vai fazer um sucesso, cara. Vai. A galera odiou, mas, assim, eu acho que vai fazer um sucesso do caralho esse Blanca aí. Aquele Blanca Azteca é muito zoado. É aquele Blanca Azteca eu não gostei. Sempre que eles inventam essas porras Azteca pro Blanca, eu fico meio puto. Eles sabem que ele tem essa porra aqui, mas eles acho que insistem, acho que eles gostam de não saber. Coisa de japonês, né? Ser aquela coisa meio exótica mesmo. É isso aí. Vamos acabar? Acabou, né? Acabou. novo. Chegamos então ao final deste episódio de Eu Gosto de Jogos, da reta final. Estamos nos últimos episódios de Eu Gosto de Jogos. Vem aí um novíssimo e incrível Baixo Frente Soco. Significa que pode haver Baixo Frente Soco nenhum também. Nunca se sabe qual é o amanhã. Estamos a caminho de 300 pokémons no Baixo Frente Soco. E eu queria perguntar aqui pro Dr. Bode, que é o seguinte, Dr. Bode, alguma expectativa imediata aí pra 2018? Próximo jogo aí que você tá na sua, no seu radar? Porra, eu me descobri um fã de Far Cry. Far Cry 5. O Far Cry 5. Jogo do ano. Vai me fazer feliz por três noites e é isso aí. 2014, lembra? A gente lá jogando? Dando gravata no cara do Jeep do lado, né? No modo co-op. Que saudade, hein? Aquele ano foi bom, hein? 2015, na verdade. Tempo bom, né? Começo de 2015, final de 2014. 2015, Tempo bom, hein, cara? Tempo bom. Que delícia, cara. Vem na gente, Far Cry. Em vez de lançar um Assassin's Creed por ano agora, que eu acho que saturou um pouco a franquia, né? Não tô falando que é ruim, não, Lu. Tô falando que saturou um pouco, todo ano sai. Podia sair um Far Cry por ano, né? Porque já tá pronto, né? O Far Cry já é pronto, é igual o Assassin's Creed. É só mudar o skin. É, faz o ano que vem um no Brasil, sei lá, rapaz. Bota aqui, sem querer ser branco no Brasil. Sem querer citar choque de cultura, mas já citando, é um jogo bom porque não vem com ideia, sabe? Não tem ideia nenhuma. É só aquilo. Pá. Muda o vem cenário. Solução. Eu não quero ideia, eu quero solução. Far Cry 6, pronto. Onde é que vai ser? China, acabou, show, próximo. Porra, eu quero. Porra. Vamos matar chineses. Eles podem fazer um acordo com a Ubisoft e replicar o cenário do Assassin's Creed. Já tá com o Egito pronto. Vai Far Cry Egito, vambora. Mas é da Ubisoft. É da Ubisoft o jogo, é isso que eu tô falando. Então, vambora. É deles. Você fazer um Far Cry tipo faraó mesmo? Far Cry pirata, Far Cry Revolução Francesa. Far Cry Egito. Far Cry motorista de van. Show. Far Cry Julinho da van. É, cara. Motorista cara... não, piloto. Piloto. É, cara, Far Cry piloto. Eu também. Eu me descobri um fãzaço de Far Cry. Tanto que assim que eu terminei o 4, eu fui jogar o 3. Aí eu vi que era tão igual, eu falei, opa, talvez seja muito cedo ainda. Eu parei de jogar e não voltei mais. O Season Pass do Far Cry 5 vai trazer o Far Cry 3 pro PlayStation 4. Ou seja, vou jogar o Far Cry 3 que eu nunca joguei, mané. Só felicidade. Que vem Far Cry 5, quero. Pô, então eu não sabia dessa informação. Pô, peraí, Far Cry 4, nosso... qual que é o setting dele? É aquele do Troglodyte? Não, é o do Pagmin lá, o da Tailândia. É o Neymar de Hong Kong? É. Dublado pelo Alexandre. Nepal. É o Neymar do Nepal. É, isso mesmo. Dos Eterno Rosa e tal. O melhor personagem de videogame dos últimos tempos, cara. Aliás, aquele 2015 ali teve o Neymar do Nepal e o Big Boss do Metal Gear 5, que valeram muito a pena. Nossa, saudades. 2015. Que ano, hein, meu amigo? Porra, a gente paga no pau. Ah, 2017, Cuphead, Persona. Ah, sai daí, mano. 2015. Porra, vai pro caralho. Far Cry, Metal Gear e Bloodborne. Porra, é isso mesmo. Lupe, o que tá no radar aí agora? Agora, cara, tem o Skull Bones, que é um jogo de pirataria que vai sair aí. Parece ser muito interessante. Lupe, uma perna de pau muito. E um tapa-olho, o Lupe já fica encantado, né, cara? É impressionante, né, cara? Vai, se é a minha esperança pra continuação do Black Flag, entendeu? Tem a pirataria, sair por aí, roubar, beber rum, encher a cara aí pra tortuga, assaltar umas naus. E tocar o terror por aí. Skull Bones. Killer Asus, alguma coisa aí pros próximos meses? Foi dos mil, será? De novo? Acho que ele tá roncando. Baieri! Negócio pro Baieri é esse aí. Reduzir gordura no fígado, saúde. Alô, aí, apareceu. Porra, aí, tava mutado, porra. Tava mutado. Alguma coisa no radar aí, Killer Asus, pros próximos meses? Jogo, coisas aleatórias. Jogo. Jogo? Porra, deixa eu ver. Agora que eu terminei o Mortal Kombat X e. Agora. Deixa eu ver o que tá instalado aqui. No ano que vai ter um Mortal Kombat novo, mas. É, pô, uma hora tem que ser, né? Se sair pra Switch, eu jogo. Então, finalmente passei da missão chata lá do stealth do Breath of the Wild. Então, prevejo terminar o Breath of the Wild rápido. Deixa eu ver, tem Wild Guns Reloaded aqui na minha lista pra jogar. Aquele jogo de Super Nintendo que saiu agora na Steam. É divertido. Joga bora com jogar. X1. Joga com cachorro. Agora tem um cachorro. Ainda não joguei com cachorro, cara. Porra. Joga com cachorro, que o cachorro é sucesso. Pô, aí, partiu um co-op desse, hein? Co-op local dá. Tá caro, tá $20 ainda. Não, eu tenho bora. Já, porra. Eu tenho essa parada. Ah, tem? Boa, gosto. A gente joga aí na casa do nosso ilustre pivô, se ele permitir. porque agora a situação requer uma conversa melhor, né? Não, mudou nada. Planejamento. Mudou nada? Continua. Não, tem um planejamento, cara. Tem um planejamento aí, pô, a gente tem que, pô, a senhora, sua esposa, precisa de um espaço aí. Agora a gente se dá de sorte. É grande pra caralho, velho. Tem espaço pra caralho nessa casa aqui. Porra, eu tô tentando ser o cara legal, mas beleza, foda-se. A gente vai aparecer, cara legal, tô falando da casa nossa ainda, pô. Até agosto é nosso. Pode fazer barulho. Depois é que aí a gente vai conversar, vamos ver. Vou colocar umas cascas de ovo aqui na parede, umas caixas de ovo aqui pra blindar. A gente conversa, mas vamos lá. Beleza, e eu tô querendo jogar aqui, eu já comprei também, mas tá na lista, o Deep Space Waifu. Nossa. Eu comprei pro Killerazo, não foi pro Loop, não, no caso. Não sei. Foi, cara, não falei nada. Não sei o que é, mas tô julgando. Tá, Deep Space Waifu é um shooter que tem waifus. Então a gente vai botar bem assim. Aí quando eu terminar de jogar... Mas ele entra naquela categoria de Cute Then Up? Sabe qual é? Não, não é um Cute Then Up. É mais ou menos. É um Mac Then Up? É aquela desgraça? É um Mac Then Up. É de menina fofinho ou é aquele que fica parecendo bunda de garota no que quer tirar? É Etienne. Caralho. Entendi. Assim que eu tiver jogado ele, o In Extremis, porque dois amigos meus que participaram, né? O In Extremis foi o Leonardo, o Alessandro no Deep Space Wife. Ah, é brasileiro? Aí, Deep Space? Tem brasileiro envolvido. Entendi. E foi o Alessandro? Quem é esse Alessandro? Alessandro é o mesmo do Thorin. O Alessandro do Thorin. Ah, legal, legal. O In Extremis, aliás, fica aí a dica, né? A gente acabou de lançar ou vai lançar daqui a pouco, não sei, o episódio de Shoot 'em Ups que o Leonardo participou, né? Fica aí a dica. Não, já falamos e já jogamos ele em stream. É, pode crer. É, eu vou, ainda tô pra jogar esses dois aí, mas tá na minha listinha aí dos próximos meses. Boa. Hasashi Daigo, o que, que tem aí de... Eu ia comprar o Dynasty Warriors 9, mas ele saiu bugado, com frame rate cagado, então vou esperar corrigir. E agora que eu não comprei ele na saída mesmo, eu vou esperar pra ver o que tem. Frame rate, é isso mesmo? Não, bicho, é pra você ver. Espera, produção, é isso mesmo? É isso mesmo. Bebê, o negócio é cagado. Caraca. Tô falando é porque o negócio fodeu. Tá bonito não. Aí agora eu vou esperar pra ver o que, que ele vai ter pro futuro. Então eu vou pegar ele daqui uns 3, 4 meses até lá. Eu não tô esperando muita coisa não. Tô esperando sair umas coisas de BOR que eu tô acompanhando nos fóruns só. Tô esperando sair um jogo de Hiryu no Ken, pra quem talvez alguém conheça esse troço da Electro Brain. BOR, você fala é Beats of Rage, né? Beats of Rage. Tem que fazer um programa sobre isso, hein, Daigo? Depois é, tem. Tá. Temos mesmo. Grande especialista aí, joga. Toda semana o Daigo tá com um BOR novo aí. Tá. Porra, sempre? Fóruns. Sempre. É moderador, sempre, administrador. Ô, quisera eu. Até hoje. Pô, pra que esse modelo dos fóruns, Daigo? Uma merda isso, cara. Parece não. Olha só. Mas é me envolver mais. Ok, aí isso sim. Bora ver se a gente desenvolve um BOR aí do Baixo Frente Soco. Ô, oh, aí vai sim. Vai ser o Baixo Frente Soco. Punhos do Asfalto. Vai ser o melhor beat'em up baseado em podcast do Brasil, tá? Aliás, parece que as cópias físicas do jogo do 99 Vidas venderam em 8 minutos, segundo a Kilbyte informou. É, receita de R$350 mil. Receita, tá? Diferente de lucro. Não sei quanto é que custou pra fazer. E parabéns, ainda não comprei. Parabéns. Ainda não comprei esse. Não, vai comprar, porra. Físico? Não, eu tô falando do digital mesmo. Ah, o digital. Cara, eu tenho, acho que no Vita, mas não joguei direito ainda. Tem que dar uma jogadinha. Vita? Joguei só o demo. Caralho, saiu pro Vita? Saiu pro Vita, cara. Eu acho que foi no Vita que eu comprei. Se não foi no Vita, foi no Steam. É, mas eu queria jogar mais um pouco pra poder falar sobre. Eu tinha jogado demo, só gostei. Achei legal o beat'em up, enfim. Falar nisso, nesse lance de BLR, tem um cara que tá fazendo o jogo que tem o nosso ilustre Joe Rod participando. Ah, pode crer. É com Z o nome do cara. É o Zevito que tá fazendo. Zevito, exatamente. Peraí, Zevito? É o mesmo? Z-E-V-I-T-U? Não, é Zevitor. Zevitor, tá, beleza. É, tem lá, ele fez o desenho do Joe Rod, né, cara? Pô, legal, cara. Joe Rod merece... Joe Rod andando com um stick debaixo do braço. É, eu acho que o Joe Rod merece todas as coisas. Merece. Um de luta que eu tô esperando sair é o nosso popular, o Traf, né? Trajes Fatais. Tem o Trajes Fatais, e eu tô de olho no Trajes Fatais, um que vai sair agora. Foi campeão no torneio lá do Rock in Rio. Sempre fala, né, cara? Não, é o Jonathan disso, cara. Eu quase fui nesse Rock in Rio, tá ligado, né? Tava com um saco pra ir, na verdade, essa que é verdade. Eu tinha que dar aula no dia também. É, mas eu acho que eu tenho sido um bom desafio pra você no dia, se eu tivesse ido. Seria épico, imagina. Porra, ia ser épico, já pensou? Final Baixo Frente Soquiana aqui no torneio de Traf. E tem outro que vai sair esse mês também, que foi um que teve Kickstarter e fundou, e legal, que é o Damn Fighting Herds. Ah, tá, o do meu pequeno pônei lá. que é o de Meu Pequeno Pony, que tomou um Season Desist da Hasbro, né? Que é dona. Só que a Lauren Faust ajudou os caras a fazer. A Lauren Faust, que é uma artista que fez o Pequeno Pony. Ela é a criadora dessa versão nova, hein? É o Friendship's Magic, né? Uhum. Ela criou personagens novos, fez a character design. Pô, muito legal o que ela fez, cara. E acho que ela fez de graça, né? Foi totalmente de graça. E aí a galera. Acho que saiu, né? O RPG do My Little Pony, oficial. Oficial? Oficial. Oficial. Incrível. Ah, sério, cara. Tu tem muito cara de Brony, ô Clerazos. Tu é Brony, né? Admite aí pra gente. Ainda não, porque eu nunca vi. Ainda não. O que é Brony? Ainda não. É, são os Brothers Ponies. São os fãs de Meu Pequeno Pony. Geralmente são homens americanos, brancos, de pescoço vermelho, uns 40 anos de idade. Uma tipo família, filhos. Essa galera ainda tem uma evolução que é quando eles viram furry, né? Que é quando eles viram furry, né? Que deve ser alguns já são, cara. Frowny, né? Sei lá qual é o nome. Frowny. Caralho, que merda. Incluindo eu, que vou, temos um amigo completamente bizarro, mas que gosta disso aí e compra os pôneis japoneses mega caros. Ih, rapaz, isso, sei que é não, hein? Sabe, é com R? É com R o nome dele? Não. Já vai explanando o cara. É com G? Ele usa tamanho GG de camisa? É, ele é meio grandão. Entendi. Tá, então você quer. Que isso, rapaz? Olha só, eu achei que o cara só comprava Kamen Rider. Então você achou a pessoa errada, né? E o laboratório, o Lab Zero, né? Laboratório. A Lab Zero, acho que é Lab Zero o nome, que fez o Schoolgirls, eles deram a engine pros caras fazerem o jogo, cara. Ah, toma aqui, usa de graça. O Z Engine da Lab Zero, que acho que estão usando pro próximo jogo deles, né? O Schoolgirls não é feito nele. Achei, cara, muito maneiro. Eu tô muito afim de jogar esse jogo, cara. Porque é um jogo de luta com personagens quadrúpedes. E parece bobeira, mas isso muda completamente a forma de você enxergar um jogo de luta. Então eu tô de olho nesse aí, Dems Fighting Herds. Não, eu jogo tudo de luta, eu vou querer jogar também, mas enfim. É, eu tô pilhadão. É, quatro botões só. É, não sei se vai ser esquema alto. Acho que é fraco, né? forte. É. Então, é pata dianteira e pata traseira. Essa parada. Tipo Tekken, né? É, eu tô muito pilhado de jogar essa parada. E além disso, né, pra fechar aqui, eu tô muito de olho. Acho que a próxima coisa que eu tô muito de olho agora já é o God of War. Eu não sei se vai ter algum. Acho que é em abril, 20 de abril, se não me engano. Tá perto, hein? É. E eu já tô de olho nele. Esse é o cara que eu quero jogar. Só que assim, esse eu tô com medo de comprar a cópia digital americana, né? Que eu tenho conta americana na PSN há 10 anos. Por causa da dublagem, cara, exatamente. Porque o Uncharted 4 e o Uncharted Lost Legacy, a cópia digital americana tinha dublagem. O Horizon não tinha. Só que o Horizon, bem ou mal, é daquele Guerrilla Games, que é a galera do Killzone. O Uncharted é da Sony Naughty Dog, que é basicamente Sony, né? É, que é só Sony. É, que é praticamente Sony. E o God of War é da Santa Mônica, né? Que também é praticamente só Sony, né? Então, sei lá, eu vou tentar descobrir antes. Eu não vou poder fazer a compra antecipada, né? Uhum. Vou tentar descobrir antes e vou ficar naquela pilha, né? Vou ver se uns 2 dias antes do lançamento, vou ali no centro do Rio. Vou ver se um cara que sabe, cara, né? Já tem aí. Já chegou aí o pó branco aí do cara aí. Tá engado aqui. O bonde de guerra tá aí já, né? O bonde de guerra, já tem aí o bonde de guerra 2018, já tem aí o bonde de guerra. Vamos ver se já tem o bonde de guerra. E eu só tô pilhadão, assim, ele é. Eu acho que é 20 de abril. Acho que é 20 de abril. E acho se for melhor ainda. É, 10 em 20 anos eu vou pra um God of War. É, e esse, até o Killer, até o Senhor Eternidade, cara, tá pilhado pra esse jogo. Teve uma gravação que a gente fez que eu falei que eu acho que esse ia ser, abre aspas, jogo de verdade, né? Porque, enfim, God of War já tá meio saco cheio, né? Depois dos 4 primeiros. Mas esse agora não, vai ser um esquema mais, enfim, terceira pessoa mesmo, ação terceira pessoa. E aí vai ter aquelas coisas de God of War de ter Quick Time Events, mas, sei lá, eu tô achando que vai ser muito bom. Eu tô pilhado. Tô na esperança desse cara aí ser surpreendentemente bom. Tomara. Eu vou dar uma esperada, cara. Eu não vou me enganar. Eu vou comprar quando sair, porque se eu não comprar quando sair, eu não vou... Então, é isso, né, amigos? E aí, temos Jabas? Cadê o projeto do Loop e do Bod aí? E GG e tal? Cadê? 2018. O ano do podcast do Brasil. O ano do podcast do Brasil. Ano do podcast do Brasil, isso aí. E do HD DVD também. Como é que é? E do HD DVD. E do HD DVD. E do Beta Max também, né? Também. 2018 pra... Tá voltando forte aí, parece. O Killerazos, algum jaba aí pra ser feito? Tem um jaba novo aí. Eu sou agora escritor lá no Mustache, blog de RPG nacional, dedicado aos sistemas da Redbox, editora. Então, podem me acompanhar lá também. Eu tô falando lá, eu, uma galerinha bem bacana. A Franza entrou agora também comigo nessa nova leva de escritores pra lá. Então, a gente tá blogueirando por lá também, falando sobre Old Dragon. Possivelmente vai sair notícia sobre o Space Dragon, que vai entrar em financiamento coletivo. Essa semana! Essa semana! Caraca! Space Dragon! É, Space Dragon. Se você gosta de aventuras pulp no espaço e usando o sistema nacional de RPG, é com ele mesmo que você vai jogar. Aham. Legal, legal. Daigo, alguma coisa? Não, essa semana não tem. Só na... Não teve novela de macho essa semana? É, tá só tendo os programas semanal mesmo. Pay per view que normalmente faz a gente juntar pra. Tá, mas fala aí, fala do 4WC do mesmo jeito. Mas, todo caso, se você acompanha o wrestling profissional mundial, putaria, caralho, cadeirada na bunda, você deve ouvir o Four Corners, porque, bem, basicamente só tem a gente mesmo. Essa tá, parada. Mentira, tem uns outros caras aí, mas você vai gostar mais da gente. É, tem o Daigo, o LK6, o... Eu, o LK6, Dana Black, Toshin. Toshin e Dana Black. Dana Black até gravou aqui com a gente recentemente, não foi ao ar ainda o episódio sobre... Sim, temos um programa gravado sobre... É. E ele tá montando as pautas aí dos programas sobre anos 90. E um último jabba que eu vou fazer aqui, esse é, pô, bem, achei bem legal, cara. A gente recebeu um e-mail do Vitor Fiorillo. Fiorillo ou Fiorillo? Desculpa, eu não sei exatamente, é com dois L, né, e é italiano. Não. Que é da Fiore Studio. E ele mandou aqui uma mensagem pra gente sobre um produto, né, um jogo que ele criou com o pai dele, chamado Marco. E eles começaram a produzir um jogo, né, há alguns anos, em 2012, e eles lançaram agora para Android esse jogo chamado Task Boom. É uma coleção de minigames, né, parece muito os jogos de Wario, né, do Game Boy e do DS, né, ou aquele Dumbo Ace You Die, que saiu para Android. São vários minigames, tem minigames assim, completamente diferentes uns dos outros, o que dá um valor de produção para o jogo deles muito maior. Você vai olhar o vídeo na loja do Google, vai ver que os gráficos não são muito polidos, mas é porque tem muita variedade de jogabilidade ali, então o trabalho deles foi pensando justamente nisso. Fora que tem um detalhe, né, foi um, enfim, começou como um hobby, segundo o Vitor falou pra gente, lá no final de 2012, e aí em meados de 2013 o Marco, o pai dele, faleceu, e aí a partir de então ele começou, continuou, né, tocando o jogo sozinho, e agora em fevereiro de 2018 ele lançou esse jogo, tá disponível já pra Android, e aí ele mandou pra gente uma mensagem, eu baixei aqui já o jogo pra um dispositivo Android meu, não consegui jogar muito, mas eu achei muito divertido porque eu joguei até agora, e enfim, a gente sabe realmente que a divulgação independente no Brasil é bem escassa, é bem dificultosa, né? Então eu inclusive já mandei esse e-mail para outros colegas aí que produzem conteúdo e tal, e pedi aí para eles darem uma divulgada também. Desejo aí pro Vitor muito sucesso nesse projeto aí que ele começou com o pai, né? Que é uma coisa... não é uma história inusitada, que você ouve, né? Geralmente você vê histórias de, eu e o amigo meu, eu e meu irmão, eu e não sei quem. Geralmente uma relação bem horizontal, né? Essa foi uma relação familiar, bem vertical, achei bem interessante. Tá disponível lá na loja do Google. Eu vou colocar o link na postagem do podcast. O nome do jogo é Task Boom. Então procure Baixo Frente Soco nas suas redes sociais e envie um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Esse e-mail será lido com todo o carinho e desprezo pelo Senhor da Eternidade e pelo Daigo na nossa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco. Lá estaremos. É isso. Fiquem aí com Kratos, o Bom de Guerra, e voltamos a nos reunir num próximo episódio de Eu Gosto de Jogos, rumo aos 300. 300 vezes Eu Gosto de Jogos, aqui no baixofrentesoco.com, o pancadão dos jogos. Amigos. 300. Quisera eu ter 300 homens. Ei. Quisera eu ter 300 podcasts igual lá o do Rei, Meia Lua pra Frente Soco, pra defender o meu Paraná.